rotina. Tomo um café e corro pro meu trampo todo dia. Já é rotina, trampar e estudar. Consegui o meu sem precisar me atrasar. Não crio olho em mim, seu invejoso. Deus é bem mais forte, me liberta do seu olho grosso. A sua inveja é combustível para o meu sucesso. E se eu tampo que me esforço, e sou sincero e te confesso, que me esforço pra ter uma vida decente, com a atitude de um guerreiro, uma tonelada de ideias na mente. Vejo na frente uma pá de obstáculos, preciso ultrapassar pra não ficar limitado. Olho pro céu e vejo as estrelas, peço proteção a Deus, pois não é brincadeira que os covardes ficam só filmando. Fala mal das mina, fala mal dos manos, maldade no olhar, covardia esquematizando. Mas tô ligado e esperto pra esses tipos de covarde, incapaz de lutar e provar que não é viagem, que nas favelas tem mano de atitude, bem conceituado, que no crime não se ilude. E que no nosso passado e presente sempre existirá um olho grosso. Por isso nosso futuro sempre será um futuro duvidoso. Um futuro duvidoso. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso. Tacado pelas costas, a traição foi lamentável. Tropecei, mas não caí. Superei os obstáculos, olha aí a praga lá. Tô instruído e preparado. Na rima faço estrago, na obra do inimigo. Quer testar, comprovar, então sinta o perigo. Ativo o pregador da realidade em Cristo. A nova formação, com fé assim prossigo. Linha de frente na guerrilha, guerreiro de verdade. Aqui no Descarrilha, porque o rap é a trilha de quem chega pra somar. Aí maluco, então se liga, nos termos da verdade. Que usa boné na cara não representa a humildade. Só serve pra esconder a sua cara de covarde, que não admite o que é. Se é do rap ou não é, me diga qual que é. Tá entendendo, Zé Mané? Porque na arena só cola os guerreiros de verdade. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso. Siga invejoso que o trio está formado. Você tentou se aparecer, mas seus dias estão contados. Foi dado o início, a temporada é de caços invejosos e pilantra da quebrada. Que por onde passa sempre deixa falha. Se julga ser melhor, mas não é de nada. Aqui na área que vale apagar com dinheiro, com a própria alma, pois essa lei tá quebrada. Mas na caminhada eu sei que ainda existe vários mano meu que luta e persiste. E segue em frente, sempre na humildade. E ganha o respeito sem mentira e sem pilantragem. E no futuro um resultado, uma imensa árvore de bons frutos que por vocês foi plantado. Regando com verdades pra não colher mentir. Invejoso cresce o olho, fica um louco e perde a linha, se inspira. Tenta fazer do seu jeito, felizmente não é tarde pra se corrigir os erros. E o respeito, meu irmão, é o resultado de humildade e postura com todos ao seu lado. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso. É muito louco, o futuro é duvidoso. Que suga de mim me atrasar, invejoso. Na guerra de muitos só sobrevivem poucos. Deus que me liberte do seu olho grosso.